Vixe. Oh, a cidade hoje tá um olho. Aí, vamos curtir o nosso, parceiro. Bora aí. Pega lá o champanhe lá. Demora aí, então. Tá aqui, ó. De champanhe, Chandon, o som nos cara preta. De champanhe, Chandon, sexta-feira, lavando as carretas. Nós é nós, tem nem jeito. Boom, é do gueto, nós é nós, tem nem jeito. Haha, rolo frevo, grana, fama, dinheiro é só que eu quero. As vadias sobre a cama lá dentro do castelo. É nós na função que elas querem, nós que dá. Na banca só ladrão, hum, é só rasgar. De painel neon, o brilho do talismã. Com seis canecos na madruga de champanhe, Chandon. Os gambé quando vê os maloqueiros, cresce os olhos. Pivete tá na quino, tingo azul só no ROI. Eu tô de pé, sem dar boi pra mané. Enche aqui as taças de champanhe, vou na fé, vou. Vou brindando a saúde, a liberdade. E cola na grade aí, se tem coragem. Na boa, aí fica bom quando a atitude ecoa. Esses parceiros e por tudo que vivem. Vou de champanhe, Chandon, saúde, muito som. Um brinde a nós e vão. Yeah. Aí fica bom quando a atitude ecoa. Esses parceiros e por tudo que vivem. Vou de champanhe, Chandon, saúde, muito som. Um brinde a nós e vão. Champanhe, Chandon, vai. Enche o copo de champanhe, Chandon, vai. Telos revolve as vagabundas da quebrada. Que lembra o meu suor. Passa a noite acordada e se mata pelo pó. Mas os moleques 100% sempre tão de boa. Uma garrafa de Chandon tá bom, o tempo voa. É nós aí, tô no rolo, é Telos Opala. Amante do dinheiro, quebra várias madrugadas. Eu e meus parceiros pelo rap não dá nada. Aqui o sangue é quente, é dura a caminhada. As correntes de prata, as calças folgadas. Eu sou fiel, irmão, até a alma. Saúde pra nós e muita curtição. Dou valor na liberdade, tá aqui na minha mão. Então vai. Eu quero é paz. Na boa, aí fica bom quando a atitude ecoa. Esses parceiros e por tudo que vivem. Vou de champanhe, Chandon, saúde, muito som. Um brinde a nós e vão. Na boa, aí fica bom quando a atitude ecoa. Esses parceiros e por tudo que vivem. Vou de champanhe, Chandon, saúde, muito som. Um brinde a nós e vão. De champanhe, Chandon, vinho tinto com gelo. Bachique de puta, só as modelo. Fim de noite, dub V6 e calto. Favelado de valor aqui tem e é mato. Só barraco, campare no asfalto, é bem assim. E quando caixa fechar, 100% é pra mim. Daquele jeito, quando o mundo for meu, será seu. Desisti só quando ouvi do que Jay morreu. Vários quer ver, tão Guaraná pra você. Mais tarde mando a Bina lá pro 16DP. É nóis. Olha só, quem tá aqui se criou. Palma até pra quem perdeu, não pra quem se acovardou. É domingo, rachou, só a barreta e Ray-Ban. Lá em casa é louco, rola o som, trinca até de manhã. É, a firma tá forte, os corre é fundamental. Vários pinotes do Pompila, do Areinha ao Fumal. O que caixa de mercado não faz? Quando não mata um, deixa dois correndo atrás. Eu quero é mais. Eu quero é paz. Na boa, aí fica bom quando a atitude ecoa. Esses parceiros e por tudo que vivem. Vou de champanhe, Chandon, saúde, muito som. Um brinde a nós e vão. Yeah. Aí fica bom quando a atitude ecoa. Esses parceiros e por tudo que vivem. Vou de champanhe, Chandon, saúde, muito som. Um brinde a nós e vão. Yeah.